saudade pra galera, meu irmão. Gente, viralizar nossa noitada. O sítio da Andréia. Tem muito tempo em minha vida, esperei por você. Devia nos meus sonhos, nitidamente assim. Como vamos lá! Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro aqui. E a gente recordando saudade, meu irmão. Te procurava. Verdade. Sonhava acordado. Eu esperava. Agradecer minha patroa branca também, patrão Mocinho. Encontro. Os caras convidaram o Ivan Márcio, a gente chega junto ao lado do Carvalho pra gente tocar saudade de verdade. Aqui no Christian Som, nosso Águia da Saudade. O Águia da Saudade. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Dali, DJ, vamos ter! Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim. DJ Ivan Master. Como agora, esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou nosso encontro. Obrigado a galera que chegou, tá com a gente até agora aqui curtindo o som do Christian Som. Duas pessoas e ela que se desejam. DJ Ivan Master, o comandante da galera. Bora tocando saudade, então. Já faz muito tempo. Desde já quero desejar aí. Feliz aniversário, parceiro Wellington. Wellington Carvalho. O cara que faz as ondas de verdade aqui do Christian Som, meu irmão. Eu fiquei. Ela. Quase que morri. O Águia da... Foi difícil, eu confesso, não esqueci. Ontem não ouvi saudade. Aquela nossa canção. DJ Van. Eu lembrei do... Comanda, DJ Van Marcy. Que você... Agora você vai dançar com que eu era seu mundo. DJ Ivan Master. Tudo pra você. O Águia da Saudade. É tão lindo, eu confesso, não esqueci. Gente, finalizando a nossa noitada, só na manhã da aranha sim, meu irmão. Obrigado de verdade, galera que chega junto. Sério, Júnior Carquialo também tá por ali. Um abraço, muito carinho, meu irmão. Vira a viola no comando e cante uma canção pra mim. Que fale do céu, que fale do mar, que fale da vida e de Deus, de mim e de você. Diga que você pretende tudo deixar. Ivan Master. Que só lhe interessa da vida poder me amar. Ivan Master. E morar comigo numa ilha deserta em amar. Que tenha um bar. Saudade gostosa. Pra piscar, olhar ao redor e depois voltar. Da vida agitada, da vida. Águia da Saudade. E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Cristianção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Tá tocando saudade assim, ó. Pra que você pretende tudo deixar? Pra dançar agarradinho, meu irmão. Que só lhe interessa da vida poder me amar. E morar comigo numa ilha deserta e vou caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Saudade, a gente vai tocando aqui no Christian Som, meu irmão. Você me diz que o seu casamento vai... Christian Som. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. O Águia da Saudade. Simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com a hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã e vai. Aí ele fala pra ela: eu queria ser bem mais. O cara que não dá assistência, meu irmão. Que amante, quero ter você. Aonde? O tempo todo. Eu queria ser bem mais. DJ Ivo Master. Vou tocar saudade assim. Uma ventania cheia de paixão, tarde de verão. Chovi. Alô, Andréia, acorda, Andréia. Entrou pelos meus olhos, sentiu e tão fugaz. Patrão Andréia, dá um chega aí na portaria, rapidão. Era fugitivo, na porta da sua casa. Uma tentativa de paz. Relaxou meus nervos, sentimento alado. Senti minar na pele, transpirar de leve. Parceiro Wellington, hoje é aniversário. E a gente chegando junto. Desejando, é claro, aquele feliz aniversário pra você. Os anos de vida, felicidade. E é claro que essa data se renove por muitos anos mais, meu irmão. Beijos turbulentos, seduzidos. Bora dançar saudade. Navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. Oh, vale o dia, amor. Master. Hoje pensamento, yeah, yeah. Nuvem passageira, inverno de paixão, amor de primavera em chuva de verão. Navegar meus sonhos, navegar meus sentimentos. Só pra gente finalizar nossa noitada assim, agarradinho, meu irmão. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei. Sempre vou amar. E a galera vai dançando bem agarradinho. Amor, só você eu quero.

telefonar. Obrigado, Patão Moacir, também, Dona Branca. Parceiro Wellington. Pra qualquer lugar. Obrigado de verdade. Peguei no espaço da Prima Marta, a gente vai tocando. Meu coração. Pela saudade de verdade. Pra galera que pediu dançar agarradinha assim, então. Pega a patroa aí, meu padrão. E vai pra um lado e pro outro, dançando agarradinha, aquela lamba reggae. Lembrei de você, comecei a escrever tudo que eu estava sentindo. Bora recordando! Frases que guardei pra te dizer, mas sem poder te falar, só escrevi. E é claro, também amanhã a gente vai estar disponibilizando aí os CDs da festa de hoje, do aniversário do meu parceiro Carvalho, lá no grupo do Christian Som Saudade, meu irmão. Ternura, ternura. Pois é, meu patrão Moacir. Primeira vez que a gente tocou foi em 2016, a virada de ano, lá em Colares, no Christian Som. De lá, só hoje. E a partir de hoje a gente toca aqui no Christian Som, ao lado do meu parceiro Carvalho. Valendo! Pode crer. Então, por um momento, não pude me conter. Chorei o pranto livre, chorei toda a minha dor. Com lágrimas sentidas, falei do meu amor. Saque de lamba reggae, então. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. E ela? Sou forte, mas se você chorar, eu choro também. Tchau, meu amor, tchau. Eu vou partir, enfim. Te juro, guardarei teu segredo somente pra mim. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, tchau, meu amor, tchau. Você é a marca do Águia da Saudade. Direitinho. Saudade de verdade, meu irmão. Segredo, hoje foi muito diferente mim. O aniversário do Carvalho, meu irmão. Esse é o que hoje de nós se tem de outra vez. Por partir, vou te dar o direito que hoje não tem. Prometo a você que não é tão difícil assim esquecer. É bem melhor viver separados do que estar juntos sem poder. Aí ele fala pra ela. Égua da saudade do Christian Som, meu irmão. Parceiro Júnior Craqueado ainda com a gente. Um abraço, muito carinho. Por ali, pode crer. Eu não vou me incomodar. Sinto como um pássaro quando quer. Vamos lá, Ivan Master. Sinto livre e solta, amor. DJ Ivan Master. Pode me torturar, amor. Pode me torturar com seus beijos e abraços. Um abraço, parceiro Neto. Ele e os tops da vila. Curtindo aí o nosso águia. Um abraço, muito carinho. Com seus beijos e abraço, amor, que eu não vou me incomodar. DJ Ivan Master. DJ Ivan Master. O DJ que dá um show. Pai, entrega pra dançar agarradinho. Semana passada eu te escrevi e até hoje não chegou resposta, não. Quero que você volte urgente. Se demorar, posso morrer de paixão. Olha, meu amor, você bem sabe que eu, quando amo é pra valer. Por isso eu te peço, meu benzinho, por favor, não me deixe mais sofrer. Um abraço aí, o proprietário do Fábio Som. Ele e o Júnior Gaqueado hoje curtindo aí o nosso Águia da Saudade, meu irmão. Quero te beijar. Obrigado pela moral. Bora, Júnior! Ei, quero no teu braço adormecer. E desta noite nunca mais vou esquecer. Porque roubei seu coração. Você precisa concordar comigo. Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão. Você precisa concordar comigo. Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão. E aí? Por que não manda logo me prender numa gaiola bem pertinho de você? Pega! Aí pode fazer o que bem quer. Pancada de amor não dói. Seja lá o que Deus quiser. Amanhã eu troco de... Pode fazer o que bem quer. Pancada de amor não dói. Seja lá o que Deus quiser. É a Ruthiane mais tarde quando chegar. Uma surra de amor. De cabo de vassoura. Uma surra de amor. Me dê uma surra. Uma surra de amor. Me dê uma surra. Uma surra de amor. Por que você me chama de ladrão? Porque roubei seu coração. Você precisa concordar comigo. Não mereço esse castigo, essa sua ingratidão. Seu nosso Christian Sun tocando saudade. Você precisa concordar. Vamos dar uma esquentada assim então, ó. Só no caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Um, dois, três, vai, vamos. DJ toca para bailar. DJ toca para bailar.